aí no Brasil e no mundo. Olá pessoal, e vamos agora às notícias do esporte. A gente começa destacando aí o Brasileirão, a rodada, 31ª rodada. Vamos aos resultados de ontem, né? Na rodada de quinta-feira, na sequência da rodada de número 31 do Brasileirão. Olha só, vamos agora ao giro pelo placar, o giro pelos principais resultados na rodada de ontem. Tivemos o Vasco da Gama, hein, derrotando o Cuiabá 2-0 para o Vasco. Importante a vitória do Vasco jogando em Cuiabá, na Arena Pantanal. Tivemos também na Serrinha, no Ailé Pinheiro, a vitória do Red Bull Bragantino 2-0 para cima do Goiás. Tá aí os dois visitantes, né, o Vasco da Gama derrotando o Cuiabá 2-0 lá na Arena Pantanal, e a equipe do Red Bull Bragantino derrotando o Goiás também pelo placar de 2-0 lá na Serrinha. Portanto, tá aí os visitantes se dando bem, pelo menos o Vasco e o Red Bull Bragantino. Mas o São Paulo derrotou o Cruzeiro jogando no Morumbi, 1-0 para a equipe do Tricolor. Vamos agora saber como é que ficou aí a classificação. Vamos à classificação agora, após a rodada, né? O complemento aí dessa rodada. Olha só, no G4, o Botafogo permanece aí com 59 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado, né, com 56, diminuindo a distância para o Botafogo, apenas 3 pontos separando aí o Palmeiras da equipe do Botafogo. O Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, 55 pontos. Olha aí, também chegando o time do Red Bull Bragantino. E o Grêmio fecha o G4 com 53 pontos na tabela de classificação. Na quinta posição vem o Atlético Mineiro com 52 pontos, o Flamengo é o sexto colocado com 50. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 49 pontos. Já na oitava posição, Fluminense aparece com 45 pontos. O Fortaleza, na nona posição, soma 42 pontos. O São Paulo é o décimo colocado com 42. O time do Cuiabá aparece na 11ª posição, 40 pontos. Já na 12ª colocação, Corinthians, também com 40 pontos. O Internacional é o 13º colocado, com 39 pontos na tabela. Agora vem a parte intermediária, hein? O Bahia, na 14ª posição, tem 37 pontos. O Santos é o 15º colocado, com 37. Já o Cruzeiro, na 16ª posição, 37 pontos. Aí a situação do Cruzeiro complicada, hein? Após a rodada de ontem, a derrota para o São Paulo, bem pertinho da zona de rebaixamento, o time do Cruzeiro. Abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco, mesmo após a vitória sobre o Cuiabá lá na Arena Pantanal, o Vasco permanece na zona de rebaixamento com 34 pontos, é o 17º colocado. O Goiás é o 18º colocado com 32, na 19ª colocação, Coritiba com 23 pontos, e o América Mineiro na lanterna com 20 pontos. Tá aí o raio-x, a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então vamos agora falar de Série B do Brasileirão, 35ª rodada, hein? Vamos aos jogos desta sexta-feira de muito futebol pela Série B. No Estádio Municipal de Mirassol, Mirassol Esporte joga às 19h. No Alfredo Jaconi, 21h, tem Juventude e Ituano. Já no Estádio do Café em Londrina, também nesta sexta-feira, tem Londrina e Guarani. Bola rolando às 21h. No Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Avaí jogam na rodada de sábado, hein? 17h. Ainda na rodada de sábado, Botafogo de Ribeirão Preto jogando contra a equipe do Ceará. Bola rolando às 17h no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Vamos ter também no sábado de futebol pela Série B, Sampaio Correia e Tombense, jogo em São Luís no Estádio Castelão, bola rolando às 19h. Já no domingo, no Barradão em Salvador, tem Vitória e Vila Nova de Goiás às 18h, e na terça-feira no Rei Pelé em Maceió vão jogar às 19h CRB e Chapecoense. Fechando a rodada no Herberto Wilson, o Criciúma, o Tigre Catarinense recebe o ABC de Natal, terça-feira, 21h. Tá? E portanto, os jogos da Série B, rodada de número 35, para fechar a classificação atualizada. No G4 da Série B, o Vitória é o líder com 65 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo colocado com 60. O Sport é o terceiro com 59. E o time do Novo Horizontino, quarto colocado, com 57. Zona de rebaixamento, olha só. Tombense com 34 pontos. Chapecoense somando 33. O Londrina tem 27 e o ABC na lanterna com 21 pontos. Está aí a Série B do Brasileirão em destaque. Bem, no panorama local, a Federação de Futebol do Piauí convocou os clubes participantes do Campeonato Piauiense 2024 para a realização do arbitral que vai oficializar o modelo de disputa da competição e tratar aí dos demais assuntos referentes à próxima temporada. Essa reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 7 de novembro, às 16h, na sede da Federação. Só lembrando que no grupo A aí do Campeonato Piauiense temos a presença do River, do Altos, do 4 de julho e também do Picos. No grupo B, Fluminense, Coriçaba, Oeirense e a equipe do Parnaíba. Essa divisão dos grupos ela foi realizada de acordo com a posição na tabela de classificação da Série A deste ano, né? E entre as principais mudanças, o Piauiense de 2024 passa a ter 12 datas, é isso mesmo, né? Então, na terça-feira, a gente vai ter mais detalhes sobre definições relacionadas ao Piauiense de 2024. Bem, falando agora de badminton, olha só, a Badminton World Federation, órgão internacional responsável por regimentar o esporte em escala global, atualizou o ranking de atletas em suas respectivas categorias e elevou a piauiense Sânia Lima à posição de número 50, isso mesmo, na categoria de duplas mistas, ao lado do brasileiro carioca Davi Silva. E isso principalmente por conta dos resultados recentes, né, da atleta piauiense, ou melhor, dos brasileiros nas competições nacionais e internacionais. E a ascensão aí da piauiense se dá após a conquista de duas medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, onde a Sânia Lima foi semifinalista nesta categoria, e nas duplas femininas, lado aí da Juliana Viana, né, também atleta do badminton piauiense. E as duas, né, por consequência, subiram 10 posições e passaram a ocupar a posição de número 51 do ranking mundial. Bem, agora, né, os atletas piauienses, eles voltam aí as atenções para os Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano. Isso mesmo, as Olimpíadas, né? E a classificação para as Olimpíadas será baseada na posição ocupada no ranking mundial. As competições aí que garantem pontos na corrida por uma vaga seguem até abril do próximo ano. A gente fica torcendo para que os nossos atletas, os atletas do badminton piauiense, possam realmente conquistar excelentes resultados até as Olimpíadas de Paris no próximo ano. Bem, hoje é sexta-feira. Vamos ao quadro Aconteceu no Esporte com Severino Filho. Aconteceu no Esporte. Amigos do Rádio Jornal da Pioneira, em 1989, o River estava com 7 anos sem ganhar o Campeonato Piauiense. Seu presidente, Afrânio Messias Alves Nunes, de saudosa memória, antes do início do campeonato, conversou comigo. Uma entrevista que pareceu mais uma premonição. O River montando um time que ele disse estar em condições de ser campeão. E foi. Foi campeão piauiense e a gente vai reviver agora essa entrevista com Afrânio Nunes. A trajetória vitoriosa de Afrânio Nunes à frente do River, um fato que aconteceu no esporte. No programa Conversando com o Torcedor, a presença do presidente do River, Afrânio Nunes. Presidente, parece que até que enfim, nos anos 80, o River grande, monta um grande time que sem dúvida vai ganhar o campeonato. Bom, eu acho... Nós botamos para ganhar o campeonato, mas já atingimos aquilo que nós chamamos ideal, um grande jogador para cada posição. Se não, vejamos, além no goleiro, nós mantivemos o que tínhamos, que é um grande goleiro, e contratamos o China, que já esteve no River, que é também muito conhecido. Lateral direito, contratamos o Valdinar. Zagueiro central, conseguimos contratar o Léo, um grande zagueiro do Ceará, com serviço prestador do Ceará, e agora ia para o Rio Grande do Norte. Contratamos o melhor quarto zagueiro que eu conheci aqui no Piauí, o Zezé. E contratamos o lateral esquerdo que vocês da imprensa promoveram como o melhor do ano, o Didi. No meio de campo, todo renovado. Nós contratamos o Milinho, que é uma sensação de jogador. promovemos o retorno do Zé Augusto. O Wesley voltou também. Contratamos mais um Fanta, além do Luiz Eduardo, do César e do Hélio Rocha. No ataque, nós contávamos apenas com o Paulinho, o único jogador do ano passado. Nós agora conseguimos contratar um grande centroavante, um centroavante de nome nacional, campeão pelo Internacional e Porto Alegre, campeão pelo Atlético Mineiro, aliás, tetracampeão pelo Atlético, campeão pelo Sport de Recife, campeão pelo Operário do Mato Grosso. É o Fernando Roberto, para centroavante. E contratamos para a ponta esquerda também um jogador muito conhecido, que foi até da seleção de jovens e titular do Botafogo há muito tempo, o Tiquinho, um grande jogador. E agora contratamos mais outro centroavante, o Ivo Carioca, que vem. De modo que acabamos de fechar o time. Graças a Deus, esperamos que as coisas deem certo e que este ano de 89 seja a reconquista do River no seu verdadeiro lugar, o lugar de campeão do estado. Sua trajetória como dirigente do River, o senhor sempre teve a mesma certeza que hoje tem, que o River tem um grande time para ganhar o campeonato, ou este ano é a primeira vez que isso acontece, que o presidente do River tem quase certeza que esse time é competitivo e pode acabar com esse jejum? Eu divido a coisa em algumas épocas distintas. Quando eu assumi o River em 58, nós havíamos perdido o campeonato em 57. Fizemos o time, trouxemos alguns jogadores do Botafogo, que era o melhor time da cidade, time campeão de 57, e reconquistamos o título de 57. Ganhamos com convicção 58, 59, 60, 61, 62, 63. Depois eu deixei a presidência, entraram outros presidentes. Voltei em 72, porque a torcida exigiu, os companheiros exigiram. Então organizei o time e em 73 fomos campeões. Fomos campeões em 75. Aí nós tiramos o Rio do campeonato, porque estava sendo glosado pela CBF e não participou do Nacional. Então nós estamos seccionando nossa participação. Voltamos agora. Em 86, voltamos por força da circunstância, que o River estava ameaçado de desaparecer, e nós então assumimos o compromisso de salvar o clube. E a nossa estrela funcionou. Graças a Deus, ao lado de meus amigos, meus companheiros de diretoria, tiramos o River do caos, da situação difícil que se encontrava, e hoje está o River, um time tranquilo e organizado. Já, portanto, na hora de deixar de novo a diretoria do Rio, que eu faço no fim do ano, dia 31 de dezembro. Então, é agora, desse período que eu voltei ao River, 85 foi sacrifício total, 86. Não tinha um centavo em caixa, só dívida. Dívida no IAPAS, dívida na Justiça Comum, dos direitos trabalhistas em todo lugar. 87 foi ainda um ano de sacrifício, mas já começamos a nos recuperar. Mas não tínhamos confiança, porque não tínhamos dinheiro para fazer um grande time. Em 88 eu quase não participei, porque eu fui para o interior fazer política na cidade de Amarante, minha terra. Voltei agora em 89. Assumi o compromisso comigo mesmo de que este ano, eu estando aposentado, estando o clube organizado, nós iríamos fazer tudo para fazer um grande time, para reconquistar o campeonato, mesmo porque eu quero deixar a minha participação como presidente, como campeão. Então a impressão que eu tenho é de que este ano temos um time embalado para ser campeão. Falta apenas uma coisa, é o treinador que nós torcemos, que é o grande treinador, um cara que se impõe pelos seus métodos de trabalho, pela sua organização, pelos seus conhecimentos, que o Brasil inteiro admirou como grande jogador, e agora está como treinador, o nosso Caçapava. Ele, com esse time, treina esse time, faça o association desses jogadores e faça esse time andar em conjunto, que eu tenho certeza que com o material humano que nós temos, é o suficiente para ganhar o título. Presidente, em todo esse tempo de Riverino, o senhor teria condições, assim, rapidamente, assim, de relance, eu acho que é uma pergunta até a queima-roupa, de dar o seu River de todos os tempos? Ou precisava pensar muito para não cometer injustiça? Não, não precisava pensar muito, não. Nós tivemos um grande time em 1958-59. É um time que pontificava o Vilmar, o Ventura, o Valdec, o Tassu. Era um grande time. Caxambu, Jereba, o Dimas, de Campo Maior. Era um grande time, espetacular time. Agora, me parece que o maior time que o River já teve em sua história foi o de 73, que era Dé e Nilson no gol. Bruno, lateral direito, o Osíris, central, e o Nelson, quarto zagueiro. Lateral esquerdo era o paraibano Luizinho. Meio de campo era a tranquilidade, era a ordem, quem põe a ordem no time. Era Gerson do Rio de Janeiro, do Botafogo, era o grande Paulo Choco e o Derivaldo, que tinha jogado o Piauí e veio trazido já de Recife. Na ponta direita havia um grande ponteiro direito que ainda hoje joga, é o Botelho. Centroavante veio do Fluminense, o César. Ponteiro esquerdo era o piauiense Batistinha. E com o Coringa funcionava nesse time o grande Chumbinho. De modo que se dava ao luxo de ter o Chumbinho no banco. Chumbinho, né? No banco. Era um homem sensacional, talvez o maior jogador do Rio, a maior sensação, mas era no banco, por causa da saúde dele. Então esse me parece que foi o maior River, o maior time que nós tivemos. Também tivemos, é preciso fazer justiça, em 85, 86, 84, um grande time. Agora, eu tenho a impressão que o melhor time River de todos os tempos foi esse que eu acabei de dizer, de 73. Qual a sua maior alegria no futebol? Foi ter conquistado o título de 73. Nós há 9 anos não éramos campeões. Eu voltei à presidência do clube, organizei o time, lutei contra o dinheiro da Polícia Militar, lutei contra o grande presidente, o Canuto, e ganhamos o campeonato de 73 contra tudo e contra todos, com 13 jogadores. Essa foi a maior alegria da minha vida como desportista. Aconteceu no esporte. Bem, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com as notícias do esporte. À noite tem mais dentro do Esporte Pioneira, sempre às 18h10. Um abraço, valeu! Com as informações do esporte, o Rádio Jornal da Pioneira, primeira edição, vai ficando por aqui. Na apresentação, Joel Silva e Lídia Brito. A produção é de Francinaldo Borges e trabalhos técnicos de José Maria Mendes. Diretor de Rádio Difusão, Dilson Tavares. A Rádio Pioneira de Teresina pertence à Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, que tem como presidente o padre Tony Batista. A seguir, Francinaldo Borges vai nos apresentar a Cidade em Movimento. Rádio Jornal da Pioneira. Um look novo é a motivação que você precisa para treinar e superar os seus limites. Visite uma loja Paraíba e conheça todas as possibilidades de moda fitness que vão transformar a sua rotina de exercícios em uma experiência incrível. Aproveite também as excelentes condições de pagamento, em até 10 vezes no cartão Paraíba e em até 12 vezes nos demais cartões. Supere seus limites com Moda Paraíba. Luz e Silva Refrigeração. Trabalhamos com montagens e manutenção e venda de ar-condicionado, freezer, refrigerador, lavadoras e micro-ondas. Recebemos seu produto usado ou com defeito na troca por um novo. Luz e Silva Refrigeração. Telefone 86-3212-9726. WhatsApp 86-99565-9082. Luz e Silva Refrigeração. Fica na rua João Cabral 557, esquina com a Desembargador Freitas. Ao lado do Lojão Paraíba. Luz e Silva Refrigeração. Rádio Jornal da Pioneira. Oferecimento Luz e Silva Refrigeração. Peças, acessórios e manutenção. Procampus, a paz está na boa educação. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Fiat, juntos salvamos vidas. Comece o dia bem informado. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227, canal 204. Frequência modulada 88.7. Transmitindo da rua 24 de janeiro, 150, Centro-Sul. Teresina, Piauí. Participação do ouvinte. Fale ao vivo com a gente. Mande sua mensagem ou áudio pelo nosso WhatsApp. 99439-1391. Aqui, nossa história é você. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. Alô, amigos da Rádio Pioneira de Teresina. Aqui, Almir Bezerra, ex-Fivers. Você bem sabe que eu não lhe prometi uma de rosas. Quero parabenizar essa grande emissora pelos 60 anos de história e de sucessos, sempre alinhada com o bom gosto de seus ouvintes em sua programação. Parabéns à Rádio Pioneira e também aos ouvintes que fazem a grande audiência. Um abraço a todo mundo. Rádio Pioneira, 60 anos. Nossa história é você. A vida tá melhorando no Piauí. Bolsa Família? Já subiu. Mais de 623 mil famílias beneficiadas aqui no Piauí. Brasil Sorridente? Já subiu. São 1.200 equipes atuando no estado. E o preço do remédio? Já baixou. Até 90% de desconto na farmácia popular. De graça para quem recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, o Piauí e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. 88.7. O que move você, move a sua cidade. A Cidade em Movimento. Nove horas e três minutos. Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes do programa A Cidade em Movimento. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa segunda-feira. Segunda não, sexta-feira. É como eu disse aqui para o nosso operador de áudio, José Maria Mendes, tem uma segunda na minha sexta. Mas a verdade, hoje é sexta-feira, 3 de novembro de 2023. E você está na sintonia do programa A Cidade em Movimento, aqui pelas ondas da 88.7, Rádio Pioneira de Teresina. Nossa história é você. E me conta, como foi o seu feriado de finados? Como foi esse feriado? Ainda estão no feriadão prolongado. Muita gente está viajando, né, para o interior do estado. Outros para a praia, visitando seus parentes. O nosso querido amigo Joel em breve estará na praia, né? Curtindo as suas merecidas férias. 9:04 e você, amigo ouvinte, pode participar pelo 994-39-1391. 994-39-1391. Mas, Francinaldo, sem mais delongas, começa esse programa. E a gente começa o programa recordando o passado, não é, Zé? Vamos recordar aí o passado. Hoje não é quinta-feira, dia de TBT, mas é sexta. E a gente vai recordar esse passado. Eu acho que muita gente vai lembrar, quando ouvir essa música, vai lembrar assim do gostinho da infância. Outros, ah, meu primeiro amor, quando eu conheci fulano de tal, lá naquela época de 1900, não sei das quantas. 9:05, olhos de lua de Zezé de Camargo e Luciano.